Ficheiro 54, página 533. 2. Hotel Avis, 18 de maio de 1945. Receberam-me entre aplausos e vivas. Aplausos e vivas que não esperava, que não me atrevia a esperar, e já não acreditava poderem ser tão genuínos e sentidos. Sorri quando, ao descer da carruagem, disse a mim mesma: Amélia, não cometas o mesmo erro, desce agora com o pé direito. E imaginei por momentos que ali estavam a minha mãe e a tia Chiquita, prontas a repararem em tudo. Na plataforma esperava-me desta vez apenas uma circunspecta e pequena comitiva oficial. Mas quando saí da estação de Entre Campos, percebi que me aguardava uma pequena multidão. Exaurida por uma viagem de quase 2 dias, senti-me reviver. E da janela do carro em que me transportaram para o hotel, fui acenando e sorrindo àqueles que ladeavam as avenidas desta cidade que está tão diferente. Acenei e sorri a um povo que gritava o meu nome e não me esqueceu. Quando entrei nos meus aposentos, não queria acreditar na quantidade de flores que me tinham enviado. Tantas, tantas, ramos grandes e pequenos, cartões oficiais a que não prestei atenção, mas tantos outros de gente anónima que me queria apenas saudar, sem pedir nada em troca. Foi com um sorriso de gratidão, e julgo que rejuvenescida muitos anos, que recebi Salazar. Fez questão de ser a minha primeira visita, e confesso que esperei o encontro com nervosismo e ansiedade. Um pouco como uma rapariga pequena que tem medo de desiludir as expectativas criadas e de se desiludir também. Não aconteceu. Salazar é exatamente como o imaginava: direito, austero e rígido. É sério e calculado. Um nariz adunco. Os seus gestos são pensados, as palavras medidas. Mas, apesar disso, deixou transparecer um afeto que quero acreditar verdadeiro. Uma admiração que quero pensar genuína, e isso dá-me segurança e conforta-me. As nossas conversas foram formais e protocolares, nada digno de nota, embora possa jurar ter visto no seu olhar uma comoção momentânea, quando lhe agradeci a gentileza com que me tem tratado e lhe mostrei como guardo o cartãozinho de Manuel, o cartão que teve a sensibilidade de me fazer chegar. Terei de retribuir a visita amanhã. Quero fazê-lo. 3. Palácio da Pena, 22 de maio de 1945. Eles não sabem porque pedi que hoje não marcassem encontros nem visitas. Eles não sabem porque pedi que hoje, especificamente hoje, me deixassem sozinha nestes jardins que foram meus. Sabia que as camélias ainda estariam em flor neste dia em que faço anos de casada, neste dia em que fui tão indizivelmente feliz. Fecho os olhos e recordo como desci a igreja, pelo braço do meu pai, do sorriso de Carlos que me esperava junto ao altar, a nossa primeira noite, a mesa posta à luz da lua, e o sorriso dos meus filhos a brincarem entre os fetos. Sinto a mão de Luizinho na minha, a pedir-me que o leve a ver os gnomos iguais aos do meu leque, e estremeço. Reencontro as minhas memórias felizes, como se as visse pela primeira vez. Quase as toco de tão nítidas, e tomo consciência de que a minha vida não foi um desperdício, de que fui amada, muito amada. Esse pensamento reconforta-me e, como mais nenhum, apazigua as dores e as saudades. Do povo não sei o que pensar. Desde o momento em que cheguei, que acorre em massa, me aplaude e ovaciona, interrompe a passagem do carro que cobre com pétalas de flores. São muitos mais do que aqueles que saíram à rua para ver a Duquesa de Bragança a caminho de São Domingos. São muitos mais do que aqueles que rodeavam Carlos ou Manuel nos dias das suas aclamações. Beijam-me a mão, querem tocar-me e esperam-me nos lugares onde acreditam que vou passar. No dia em que fui ao Panteão, como não sabiam a hora, esperaram ao sol até me verem chegar. Por 3 vezes me virei ao subir a escadaria de São Vicente para lhes agradecer os vivas. Confesso que quase me desfiz em lágrimas, ao voltar ao dispensário e à Associação de Tuberculosos. Já conhecia poucos, mas os que conhecia ajoelhavam-se aos meus pés e rompiam em soluços. De todos os lados surgiam doentes curados, que se benziam ao ver-me passar. Não posso esconder que me emociona, que tenho o prazer da obra feita, que foi tão pensada e que se manteve a funcionar mesmo quando o país se desfez à sua volta. Quero acreditar que toda esta gente que agora sai à rua entende que nos anos em que aqui vivi, me empenhei e envolvi para que tivesse uma vida melhor, condições mais dignas. Quero crer, como quis durante todos estes anos, que o mal foi feito por uma minoria de políticos ambiciosos e que o povo, este povo, foi tão vítima como eu. Mas já não aceno com a alegria com que um dia lhes acenei. Aprendi à minha custa que num dia se grita morte ao rei e no outro se lhe dão vivas. Comovi-me no panteão, mas não são os meus filhos mortos que procuro, mas sim os meus filhos vivos. E os meus filhos estão aqui, nestas matas, nestas rochas, nestas memórias. Entre as folhas deste caderno ficam as pétalas de uma camélia branca e de uma cor-de-rosa, de pétalas duplas. De regresso a Bellevue, à minha salinha e às minhas fotografias, viverei de memórias. 4. Hotel Avis, 31 de maio de 1945. Não fui capaz de ir a São Domingos, logo a São Domingos, onde casei, e os tedeum dos meus filhos foram rezados. Assistir à missa de ação de graças pelo nascimento na Suíça de Dom Duarte, príncipe da Beira. Meu Deus, como me dói que outro use o título do meu querido filho, do meu querido Luís Filipe. Não fui capaz, mesmo tendo aceito ser madrinha da criança, mesmo aceitando que seja com estes Bragança que a monarquia regressa a Portugal. Afinal, Manuel quis que a família se reconciliasse e, se morresse sem descendência, fosse este o ramo sucessor. Meu Deus, quando esses acordos foram feitos, que me importavam se estava certa de um neto, se não me passava pela cabeça que seria sujeita à aprovação de ver um segundo filho morrer antes de mim. Dom Duarte Nuno é hoje o Duque de Bragança, casado com a minha prima sobrinha Maria Francisca. Consola-me, pelo menos, que o título que o meu pai tanto gostava que eu usasse tenha passado para alguém que me é parente. Impressionou-me bem quando o conheci, mas não é um dos meus. Rezei pelo Duarte pequenino, pobre pequeno, que culpa tem das voltas que a vida dá. Mas a São Domingos, desfilar entre os monárquicos portugueses que tantas vezes me traíram, não fui. Cometeria um pecado maior se tivesse ido. 5. Castelo de Bellevue, 15 de junho de 1948. Recebi hoje um enviado de Salazar e a proposta que me trouxe deixa-me muito dividida. Quer que legue todos os meus bens em Portugal ao meu afilhado Duarte, para que a criança possa ser educada para um dia ser rei, para que este ramo Bragança, que não tem rendimentos, tenha o suficiente para viver com a dignidade a que o seu estatuto obriga. Sinto em mim a obrigação de apoiar um projeto de futuro de retorno à monarquia, que continua a parecer-me o melhor regime político. Mas só quando Oliveira Salazar já não tiver idade para governar, porque me parece que é nas suas mãos que o país está bem entregue. Os meus bens em Portugal? Há quanto tempo eu e os meus advogados os reclamamos sem que nada nos seja devolvido? Os bens que pertencem à nossa casa, à nossa família e não ao Estado. E agora isto? Confio em Salazar. Tem sido sério e justo em todos os seus gestos e palavras. Permitiu uma visita ao meu país adotivo. Tratou-me com toda a deferência, tanto que lhe devo. Disse ao seu emissário que ia pensar, e vou, com calma, que depois da trombose que sofri, a minha mão treme mais. E os pensamentos nem sempre são tão claros como eram. Vou escrever uma carta pensada, que quero escrever em português, com cuidado, porque confesso que tenho medo de já cometer erros de ortografia. O emissário sugeriu-me o francês, mas nunca. Será que em Portugal sabem que jamais falei com os meus filhos senão em português? Para grande irritação da Rainha Maria Pia? Os meus bens em Portugal. Vou pensar. 6. Castelo de Bellevue, 15 de novembro de 1949. Já executei o pedido. Juntei uma adenda ao meu testamento e deixo a totalidade do que possuo em Portugal, os bens que eram meus e os do meu filho, ao meu afilhado, Duarte Pio. Escrevi a Salazar de forma direta, quase zangada. Espero que não perceba o quão zangada. Devo dizer-lhe que só fiz o que acabo de fazer, única e exclusivamente porque o senhor me o pediu. Tenho de confiar que ele saiba o que é melhor para Portugal. Tenho de servir a monarquia até ao fim. Castelo de Bellevue, 27 de maio de 1951. Perco forças a cada dia. Olho para a mala azul escura, onde a Ana, a dedicada Ana, arrumou a roupa que vestia no dia fatídico, e sei que o meu tempo está a chegar. Espero, estou preparada. Sonho com o momento em que voltarei a estar com o meu Luizinho, a passar-lhe os dedos pelos caracóis, como tantas vezes fazia. Como fiz na véspera daquele dia trágico. Só no céu estarei livre do pesadelo que constantemente me assalta. Ontem à noite acordei a gritar. De novo o rosto em sangue do príncipe real, o sangue a brotar em jorros, o lenço de Manuel ensopado, pobre menino, os olhos abertos de terror. Por vezes confundo quem entra na minha sala e chamo-lhe filho, e depois percebo a agitação que provoquei. Nos que me estão mais próximos e me têm servido tão bem. De tanto viver entre as minhas memórias, confundo-as com a realidade. Perco horas a folhear os álbuns em que guardo as fotografias dos pequenos. Ainda há dias sorri ao encontrar uma em que Luís Filipe está de braço dado com o Rodrigo Seixal. Me lembrei de como me arrebatou para ir com ele ver o cometa Halley, que tantos temiam. E que afinal foi presságio, talvez, daquele outubro que se lhe seguiu. As recordações de misturam-se com as da pena, as de Vila Viçosa com as de Chantilly, as do meu irmão Filipe com as do Príncipe, as da minha mãe com as de Pepita e Isabel. Pouco me importam já as datas e as horas. Dou graças a Deus pela vida que tive e me deixou tantas recordações boas. Sei que Salazar vai permitir que descanse junto dos meus queridos filhos do Panteão, mas só o meu corpo ficará ali, porque a minha alma espera-a no céu. Adormeço todos os dias a imaginar onde nos vamos encontrar, eu e ele. Se a cavalo, enquanto puxo a rédea do seu pônei e passeamos entre as rochas da Pena e o verde da Serra de Sintra, se com a sua cabeça no meu colo, enquanto me conta como aprendeu a dançar. Recordo as suas palavras. Querida mãe, o Queirauche deu-me umas horas. Quer ir dar um passeio? Quero, meu filho, quero mais do que tudo. Epílogo. Dona Amélia morreu no dia 26 de outubro de 1951, às 9h30 da manhã, com 86 anos, na cama que Columbano pintou para ela. Na cabeceira, as armas dos Bragança desenhadas na talha. As suas últimas palavras foram: Deus está comigo. Adeus. Mais de 17 mil pessoas, entre elas o Presidente da República Francesa, vieram a Bellevue para lhe prestar uma última homenagem. O governo português declarou 3 dias de luto, com a bandeira à meia haste e o corpo. Foi transferido para Lisboa com todas as honras. 11 dias depois, a 6 de novembro, foi recebido na cidade por milhares de pessoas na rua e depositado no Panteão de São Vicente com toda a pompa e circunstância de um enterro de Estado. Uma cruz de camélias brancas sobressaía entre as centenas de flores que rodeavam o seu caixão. Camélias brancas dos Jardins da Pena.